Salve, esgoto, tudo bem? Vou tentar não me alongar muito, a conversa vai ser curta porque a coisa é séria. Há esses tempos aí, eu estava treinando, vocês sabem muito bem, e acabei me machucando. Fui ao médico, estava muito preocupado que podia ser qualquer coisa e estava torcendo para que não fosse nada errado. E o médico disse para mim que era só uma dor muscular e que se eu me tratasse 5 dias tomando remédios pediátricos, que um era para dor e o outro era para ficar peidando o dia inteiro, que era para gases, eu iria ficar bem e poderia voltar o que eu fazia antes, exercício e treinar. Muito bem, vamos lá. Eu simplesmente fui treinar lá com o mestre, não o professor, o mestre. Fui treinar de boa, tava treinando lá devagarzinho porque estava sentindo um pouquinho de dor. E a gente estava lá numa boa, ele foi me mostrar um golpe. É um golpe bobo, cara, um golpe de queda. Aí quando ele me deu um golpe de queda, a perna dele fez uma alavanca na minha perna, que abriu ela totalmente. E quando ela abriu, eu sofri uma enorme distensão na minha coxa, quase um desligamento na minha coxa praticamente. Foi isso que aconteceu. Eu gritei de dor tanto, gritei de dor pra caralho. Aquilo foi pior que um chute no saco. Para mim foi pior que quebrar o braço, que eu já quebrei o braço. É uma dor horrível, pior dor que um ser humano pode sentir. Eu senti essa dor e fiquei gritando de dor, gritando, não adiantava de nada, ninguém podia me ajudar. E eu fiquei lá no treino, falei, gente, treina aí, que eu vou ficar aqui no meu canto quieto. E nessa que eu fiquei no meu canto quieto, eu desabei, eu tava chorando de dor, dor mesmo, que tava uma dor insuportável, uma dor incontrolável, que não dá pra você ficar de qualquer jeito, você podia ficar de lado, deitado, em pé, doía do mesmo jeito, como se tivesse alguém arrancando suas tripas. Eu chorando muito, assim, tentando disfarçar, fui lá pra fora, chorei pra cacete de dor. Pô, imagina, o cara do meu tamanho chorando igual uma criança. Eu fiquei chorando igual uma criança, disfarçando, e chorando, chorando, chorando. E porra, uma dor miserável. E depois disso aí, veio bater uma depressão fodida. Porque eu vou ter que fazer uma cirurgia agora. Provavelmente uma cirurgia, porque já peguei o papel hoje pra fazer uma cirurgia. Não tô conseguindo andar, não tô conseguindo fazer nada direito. E vou lá fazer uma cirurgia e nem sei o que vai acontecer, porque um médico me disse que eu não tinha hérnia, fez essa cilada comigo, não fez exame porra nenhuma, só falou assim: você não tem hérnia, não tá pra fora. Agora o outro já tá falando que eu tenho hérnia, porque devido a essa brutalidade aí. Brutalidade não, né? Não foi brutalidade, foi um ato normal. Mas devido a isso que aconteceu, diz aí que minha hérnia agora tá pra fora. Mas sendo que ele não fez exame nenhum em mim, ele só olhou. Quer dizer, isso aí também pode ser uma luxação também. Necessariamente não pode ser uma hérnia, só por causa que tem uma bola. Não ficou bem uma bola, ficou inchado do lado. Mas tá tudo doendo. Então isso provavelmente pode ser uma hérnia. E realmente eu tô cagado. Cagado de medo? Não, não tô cagado de medo. Eu só tô pensando assim, cara, se eles me abrirem e verem que não foi nada disso, que eu não tenho hérnia, que eu não tenho porra nenhuma disso. E dar uma merda na minha cirurgia, porque nenhum médico sabe o que tá acontecendo. Um não sabe de nada, outro também não sabe de nada. E aí tô fudido, quem se fode é minha família, entendeu? Ou eu posso me fuder, eu também posso nunca mais andar de novo. Nunca mais posso treinar e é o meu fim. E eu tô numa depressão profunda mesmo. Uma puta depressão. Porque a única coisa boa que eu gosto de fazer pra caralho é treinar, lutar. Eu gosto de fazer isso pra cacete mesmo. Eu tava treinando, eu falei assim, pô, ainda bem que é uma coisa boba que eu não preciso me preocupar. Eu vou treinar bastante agora, porque dia 7 agora eu vou lá pra Santos, lá, vou lutar, porra, vai ser foda. E realmente eu tava pensando nisso, e aí já tava pegando o treino todos os dias, assim, todos os dias mesmo. E me acontece isso. Eu tinha acabado de ganhar a camisa que eu fiz, que o pessoal lá do treino lá do nosso círculo lá, tá precisando de alguém pra fazer a camisa. Eu tinha acabado de fazer a camisa. Tava todo feliz com a minha camisa, todo mundo usando a camisa da logo que eu fiz, do desenho que eu fiz. Isso pra mim foi o máximo, tá ligado? Eu fiquei muito feliz. Mas no final da noite terminei triste, eu fiquei triste pra caralho, eu tô triste até agora. Eu fiquei no hospital hoje, sentado, cara, eu realmente desabei. Eu tava sentado na cadeira de roda e esperando uma sala vazia, não tinha ninguém, todo mundo na deles. Eu sei que eles não têm culpa do que aconteceu comigo, mas eu realmente tava destruído. Eu realmente posso falar a verdade aqui pra vocês. Eu fiquei chorando mesmo, eu chorei de tristeza mesmo, eu desabei. É uma coisa que eu não faço há muito tempo é chorar. Então parecia que tava acumulado e eu desabei, fiquei chorando pra caralho. Falei, puta que pariu, brother. Tem que acontecer essas coisas comigo, cara. Tem que acontecer comigo. Toda vez que eu tento fazer uma parada certa, uma parada boa pra mim, eu me fodo, eu me arrebento, cara. Eu fiquei realmente triste, pra ficar chorando no meu canto. Eu fiquei pensando, porra, não sirvo pra nada. Realmente, eu não sirvo pra nada, eu sou um merda, cara. Ser pobre é ser um merda, cara. Ser pobre é nascer pobre, é nascer amaldiçoado. É isso, filho, é isso. Que eu tava ali que nem um saco de merda. Pegaram, quem me trouxe foi minha vizinha, cara. Minha vizinha que eu já tinha brigado com ela, ela me socorreu. E me levou pro hospital e me deixou lá, deixou o telefone dela. Sabe o que fizeram na hora de eu ir embora? Enfiaram a porra da ficha no cu. Perderam o telefone dela, ela não teve como vir me buscar. Falaram que ia chamar a ambulância não aparecia. Fiquei lá esperando muito tempo. Aí eu falei, dá licença aí, pode ficar aí, tudo bem, não precisa de mais nada. E comecei a andar me rastejando na rua, sentindo dor pra caralho. Mas pelo menos uma coisa boa aconteceu nesse momento. Tava passando um conhecido, um cara que me conhecia assim da academia. Eu nem amigo dele sou. Ele me conhecia da academia e viu me rastejando. Ele tava passando de carro. Eu falei, ô, brother, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, ambulância não apareceu, ninguém apareceu. Ele, não, não, entra aí que eu vou te levar pra casa. Aí me levou pra casa. E até aí deu tudo certo. E agora eu tô aqui na minha aqui, me rastejando com um pedaço de pau, porque eu não tenho bengala, tenho que usar um cabo de vassoura pra andar pra lá e pra cá. E sei lá, posso enfiar no meu cu também, eu tô fudido mesmo, posso enfiar esse cabo de vassoura no meu cu pra terminar de me fuder logo. Porque, cara, não é possível. A vida tá me fudendo, sabe? Eu tento fazer as coisas certas, eu tento ir pelo caminho certo. Mas parece que a vida quer que eu seja ruim, cara. As coisas acontecem comigo, porra. Custava o médico ter feito um exame antes, custava ele ter chegado lá, me levado pra um lugar certo lá. Examinado, feito uma radiografia, feito tudo certinho, visto o problema, eu falo assim, cara, não vai treinar, toma tal remédio, fica quietinho por um tempo. Nada disso teria acontecido, nada disso. Mas aconteceu porque esses médicos são os médicos Naruto, tá ligado? Sabe o que é médico Naruto? É aquele médico que olha para você e sabe o que você tem, o que você tem que tomar, e pronto. Eles são assim. Eles não vão te examinar. Se eles tivessem me examinado, cara, eu não teria sofrido isso, eu não teria passado essa vergonha, ter ficado gritando igual uma mulherzinha, que um cara do meu tamanho gritando lá, por causa dessa dor horrível que eu pensei até que eu tinha perdido a perna e fiquei chorando de dor. Não pude ir embora porque estava longe e tinha ido de carona com os outros e eu não podia, eles não podiam me levar porque eles tinham que terminar o treino e eu fiquei, cara, arrasado pra caralho. Eu tô arrasado pra caralho, tô aqui sozinho. Além do mais, eu não tenho amigos. Não tenho nenhum amigo para me visitar, para me dar uma força, não sei o quê. No máximo aqui minha vizinha que me ajudou, mas ela tem os problemas dela, tem que cuidar. Minha mulher tá no trabalho dela. E como vocês sabem, eu tô um tempo no INSS por problemas de depressão. Eu tenho realmente esta merda de depressão, mas eu já ia tentar uma nova investida de novo agora num trabalho. E acontece isso comigo e agora eu tô numa puta depressão do caralho. Depressão forte pra cacete agora. Eu vou voltar na minha psiquiatra agora. Acho que eu vou voltar a tomar meus remédios de novo. Eu vou me entorpecer, me drogar de vez com esses remédios. Coisa que eu não fazia mais. Tava segurando minha onda. Agora não tem jeito. Eu vou tomar esses remédios. E ficar quieto na minha. Por um tempo. Eu não sei o que eu vou fazer mais. Eu não sei se eu vou estar por aqui falando sobre mais podcasts. Porque eu tô sem ânimo pra nada. Eu tô sem ânimo até pra postar podcast. Eu tô fazendo isso, cara, pra mostrar pra vocês a minha situação. Que eu sou um cara azarado. Eu sou um cara azarado no trabalho. Eu sou um cara azarado no esporte. Eu sou só azarado com mulher, cara. Na boa. Eu trocaria todo esse azar que eu tenho. E a sorte que eu tenho com mulher. Um pelo outro. Eu queria muito ter essa sorte que eu tenho com mulher. Com o trabalho, minha vida profissional. Minha vida esportiva, com meus sonhos. Toda vez que eu tento realizar um sonho meu, ele fracassa miseravelmente. Então é isso, cara. É isso que acontece comigo. Infelizmente, eu só tenho sorte com mulher. Eu não tenho mais sorte com outras coisas. E é isso. É isso. Eu vou agradecer aí vocês por ter escutado esse tempinho de podcast. Não terá edições, porque eu não tô com a mínima vontade, eu não estou com cabeça de fazer edições. Eu tenho postado aí no meu Facebook umas coisas legais. Pra ver se eu me animo às brincadeiras, mas eu também não sei se eu vou mais postar no Facebook, eu vou ficar no Facebook, que eu não tô conseguindo nem ficar muito tempo olhando pra tela do computador, eu quero só olhar pra parede, tá ligado? E ficar olhando pra parede, ficar quieto na minha, olhando pro nada, perder meu olhar, esquecer que eu tô aqui, esquecer que eu existo. E é isso, cara. Eu me sinto merda, eu tô me sentindo um bosta pra caralho. Tô me sentindo no fracasso. Eu não estou falando isso pra vocês se sentirem também, mas estou falando isso sobre mim, entendeu? É sobre mim mesmo, infelizmente. Então, obrigado a vocês que escutaram até aqui. Estou completamente desanimado. Peço ajuda a vocês. Peço que vocês escutem os novos podcasts que participaram aqui comigo nas entrevistas. Isso vai ser um grande favor que vocês vão fazer para mim. Escutem lá, se vocês gostarem, se inscrevam, dê uma curtida, dê a opinião de vocês pro cara, para ele melhorar o programa deles também. Que é assim que a gente vai melhorando. Valeu, Esgotosfera. Tamo junto.